flagraram cagando no mato. Me deu um piriri, bebi leite estragado. Me flagraram cagando no mato. Me deu um piriri, bebi leite estragado. Foi um traço violento. Se demora um pouco, mas eu não me aguento. Pensar que só um golinho foi suficiente pra acabar comigo. Me flagraram cagando no mato. Me deu um piriri, bebi leite estragado. Me flagraram cagando no mato. Me deu um piriri, bebi leite estragado. Um amigo ali por perto viu o movimento e se aproximou. Disse algo está fedendo, me viu agachado e me fotografou. Me flagraram cagando no mato. Me deu um piriri, bebi leite estragado. Me flagraram cagando no mato. Me deu um piriri, bebi leite estragado. Foi uma grande sacanagem. Em todos os grupos mandarão a imagem. Eu sou mesmo é um fodido. Esse tipo de coisa ocorre só comigo. Me flagraram cagando no mato. Me deu um piriri, bebi leite estragado. Me flagraram cagando no mato. Me deu um piriri, bebi leite estragado. Eu fiquei aborrecido por ter sido exposto a todos meus amigos. O vexame é eterno, mal saio de casa pra evitar o inferno. Me flagraram cagando no mato. Me deu um piriri, bebi leite estragado. Ai, ai, ai. Me flagraram cagando no mato. Me deu um piriri, bebi leite estragado. Ai, ai, ai. Me flagraram cagando no mato. Até me confundiram com Dudu Camargo. Se um dia cansativo se encerra e a preocupação domina sua mente e reverbera, ódio e frustração, desconte a sua raiva na punheta, e os tempos trarão algumas espinhas no rosto, pelos no braço e na mão. Logo depois o desgosto, seguido por outra ereção. Uou, uou, uou, uou, uou. Uou, uou, uou, uou, uou.

Olha esse carinha, se ele quisesse, seria presidente do Brasil. Mas em vez disso, fica na internet, feito papagaio, fala mal do país. Descobriu no Face, gente que importa, pauta do estrangeiro sem razão. Diz que a melhor saída é o aeroporto, mas não dá um prego na barra de sabão. Enquanto eu carrego cimento e tijolos, pros meus filhos poderei comer. Uma cambada de desocupados grita pro mundo intancável bostil. E passa um dia tentando dourar a pílula, Blue Black Dog, Pardo, Red e Pio. Então ver pro beta, repare na paleta, a honradinha com o Shed fugiu. Enquanto eu carrego cimento e tijolos, pros meus filhos poderem comer. Uma cambada de desocupados grita pro mundo intancável bostil. Cambada de desocupados grita pro mundo intancável bostil. Junta aqui, junta aqui. Ele podia jogar um currículo pra trabalhar no atacadão. Olha essa mão toda suja de Cheetos ressecado, velho. Que asqueroso, velho. E se você quer saber como eu sei disso, com tanta riqueza de detalhe assim, é muito simples. Esse menino é meu filho, eu sempre choro no banho graças a esse guri. Enquanto eu carrego cimento e tijolos, pros meus filhos poderem comer. Uma cambada de desocupados grita pro mundo intancável bostil. Marinaldo, cala a boca, menina. Não pode dar isso aqui, já falei. Olha aí, olha esse carinha. Se ele quisesse, seria presidente do Brasil. Mas em vez disso, fica na internet, só repetindo o intancável bostil. Quem é que tanca? Intancável bostil. Quem é que tanca? Intancável bostil. Quem é que tanca? Intancável bostil. Quem é que tanca? Intancável bostil. Quem é que toca? Uma bolacha, louro. Intancável bostil. Quem é que toca? Intancável bostil. Bolachinha, bolachinha.